Liber Sanar, me chame quando totalmente pronto pro táxi, Juliette, Victor Charles. Está autorizado até a interseção Papá, reporte para ingressão no 7. Guardião 02, prossiga. Gente, tem livre decolagem, comprou a norte para sexo área do coco, mantendo a minha escuta, Guardião 02. 5595, autorizado, puxa a porta. Está autorizado para inspecionar o portátil 59. Quatro Uno, monitora a minha frequência. 4-1, está aqui bem na cabeceira da 17. O acidente, a gente vai ver o local para pouso e formar a torre. Guardião 02. Sem problemas. Está aqui a Índia, ponto espera 2895, legal no 015. E a Índia, ponto espera 295, voo no 93. Torre, o Guardião 02 vai para pouso. Aqui próximo à cabeceira 17. Ok, vamos aí na cabeceira 17, na lateral da pista, ou vai direto aí pro seu pátio, confirma? Nós vamos pousar aqui na estrada do Coco. Tá fora do aeródromo, perto da entrada do bambuzão. Ok, suficiente, suficiente. Informe no solo, o vento no aeródromo no momento é de 110 graus com uma dúzia nós. 110 com uma dúzia, grato 02. Até me escutar agora, por gentileza, tem uma aeronave do Guardião que vai pegar um pouso aqui e vai cruzar o eixo da 17, só um minuto. Sim. O meu Maipa Palima para Petrolina, 500 pés sobre o solo, recola pista no 7 para norte, controle 20.8. 5-2-6. Mike F. Juliette Romeu, equação Mike Eco Juliette. Quando possível, é só se aproximar de pouso. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Mantém quanto espera, 93 é bom. 3 horas, passo da data. Se eu não me engano, 2895, mais que falei, né? 1320 copiado, Mike Eco Juliette. Guardião 02 no solo, confere. Solo, Salvador, 25590 a bordo, 4 horas de autonomia, oferta, porto seguro, pronto para o táxi. 2595, taxi é Índia, ponto espera 2895, que negão 0015. Próxima espera 18095, 5595 da Vila. 050. 140, coordena com a equipe de solo. Aguarda a TR da Triple Bell Patria Índia após o autorizado puxa portal. Coordena com solo após o autorizado puxa portal. Zero gol, 193. 100 com 12, gol. Controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, voo 1983, decolou da Euleda Bridge, passando 2000. Voo 1983, contato radar, saída da EL, sube e mantém a nível de voo 360. Direto da EL, sobe e mantém 360, voo 1983. Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, após decolagem está restrito a 2000, ok? Após cruzar o eixo da 1028, está livre ascensão. O vento é de 100 graus com 11 nós. De Juliette Vitor Charlie. Vitor Charlie está livre, decolagem no 7, porém limitada a 2000, após cruzar o eixo de, da 28, Papa Romeo Juliette Vitor Charlie. Aqui é com Juliette, confirme o ponto onde irá modificar as regras de voo. Mike Echo Juliette, ciente, modificada 1248, suco nível de voo 085. Ah, 065, final. Ciente, Mike Echo Juliette. Drone Juliette, Vitor Charlie decolou na sua escuta da 17027. Juliette, Vitor Charlie, contato radar, Sega Conde, subir, manter nível de voo 090. Vai com a esquerda, subir e atingir, manter o 090, Papa Romeu Juliette, Vitor Charlie. Tá com 135 a bordo, 135 a bordo, tá com 2 horas de autonomia alterna, Recife. Autorizado o táxi, Índia, ponte, esperatória 1895, 1905, ou Xanamã, algum cortejo. Livre táxi, quando espera a torre, quando no 895, é isso? Não copiei o cotejamento, é 1-8-95, Xanamã, 1-4-0. 1-8-95, no ponto de espera de 1-0, Xanamã, 6-1-4-0. Tan 3198, aciona a indicação, autorizar a chegada a Mari, disponível de voo 050. Mari 03198. Voo 1260, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000, na ficha no 0 no 5, bom, 2060. Para informação, o tráfego decolou com proa norte, não interfere com a sua decolagem, tem livre decolagem da 10. O vento é de 100 graus com 12 nós. Salvadora, hoje é 6140, ponto de espera de 10, pronto. 6140, Lima, tem pista 10. Lima, tem 10, hoje é 6140. Decolou 5-2-0-2-0-8. 0-8, bora. Papa Romeu, Mike F. Juliette. Frequência livre para coordenação e para serviço e alerta, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Mike Eco Juliette, afirma. Salvador, muito boa tarde, 35595. 35595, contato radar, saída Coral, sube e mantém nível de voo 1040. Da Coral 1405595. sabia, aliás, que foram 2, Gol 1260, autorizado a final ILS, responsabilizado. Responsabilizado, 1260. 1140, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre decolagem, Oxanerme, 1140, 1140. 5133325, voo no 983. Brasília Fossil 733, radio service terminates is 65 miles northeast Salvador VOA, contact Aracaju 120-3. Ocean é 6140, decolou agora 55, controle 120, decimal 8. 08, Ocean é 6140. Controle Salvador, é Ocean é 6140? Ocean é 6140, contato radar, saída PUCA, submeter nível de voo 250. PUCA no 250, Ocean é 6140. Gol 1738, ação de identificação, autorizada chegada na mar e disponível de voo 060. Gol 0060, gol 9732. Autorizador, gol 260. Gol 1260, chame torre 11895. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 260, ILS, dá 1-0. 1-260, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardo. Oceana é 6140, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, proa 075. Seu limite será quando cruzar o nível 100, reassuma a navegação, vou ir na proa de Zumbi. Direita 075, limite ao cruzar 100, voa Zumbi. Tem nível de decolagem, informe que o aeronave na final da 10, passando agora o marcador externo, prossegue direto parte do grau sem interferir com o pouso da mesma. Desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Afirmativa, após o estado, desce para 2.000 pés, estado 1025, TAN 3168. conta do voo 1738? Voo 1738, prossiga. Vou fazer uma pergunta à parte aqui, se nada a direção. Essa praia que nós estamos passando à esquerda aqui, qual é o nome dessa praia? Voo 1738 é o Morro de São Paulo. Ok, obrigado. Desculpa aí, tá? Tráfego bom 260. Manobra final do 0, reportando aqui para o solo controlado com o Grael, guardião 02. Contato visual com a sua viatura, com o seu helicóptero, ciente, até a próxima. Até a próxima, solo controlado 02. Sardinho zumbi. Três 1198, autorizada a final ILS X-ray, reporta estabilizado. Afirmativo, está autorizada a final ILS X-ray para 10, vai reportar estabilizado, 3192. Lima, que Lúcio copiou, confirma POB, autonomia e paz. Já definido de voo 050. Para ser a novembro é Tango Romeu, uma centena autorizada. Decola pista 17, curva esquerda, saída Momo, após direto. Controle 120.8, aciona 5554. Confirmando o plano Yankee. Para o táxi 2895 Lima, aqui no Zulu. O 1260 Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Lima, prossiga. Xuxa no 0, 1, 2. Localizador 3198 da Terra. Tá, 3198, chame torre 1895. 3195, alô, 3198. Torre Salvador da 3198. Prossiga. Final, senhor. Reporta marcador externo, baixado travado. Reportará. Oceana é 61140, chame 7 Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Oceana é 61140. Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, prossiga. Oi, Juliette Vitor Charlie, está agora 33 milhas. Quanto mais 8 milhas, 7 milhas da nossa frente aqui, nós poderíamos retornar e aprovar Salvador para efetuar um procedimento VOR. Estamos em voo de 7. Manaus Lima, Quilo Zulu, para o táxi 2895. É, o VOR, vou dar uma olhadinha aqui, eu, provavelmente o Yankee. Salvador, muito bom dia, Web 5728, Web 5728, a sua identificação autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 050. 050, pode falar, podemos voar, tá? Web 5728, mantenha o pista da chegada. O meu Juliette Vitor Charlie deseja fazer o procedimento completo ou aceita vetor para a final do procedimento? Negativo, procedimento completo, se possível, e aqui para pista 10. A gente aguarda, Juliette Vitor Charlie. No 738, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a final ILS, é que foi reportabilizado. Reportabilizado, com 738 para 2000. Zulu a Lima, tem 97, reporte quando pronto para decolagem. Serra Golf, disponível de voo 050. 2198 no solo, 06. Livre direito, 121 decimal 9. Direito, 1219, uma boa, 318. Salvador, Oção 318, livrou a direção, você escuta. 18, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para 02, 318. 728, vetoração para interceptar a final ILS. Curva esquerda, proa 060. Esquerda 060, é, poderia tomar uma vez. Limite ao curso localizador, Web 5728.